Olá a todos, aqui é Gustavo Abadi, mais um podcast da Rádio Mãe de Deus, transmitidos aqui pelas ondas da rádio ou pela internet. O assunto de hoje é um pouco a respeito, quero falar um pouco sobre o que está acontecendo com os homens. Os homens em geral sofrem de dois grandes problemas. Um deles, o primeiro deles, é o problema da omissão. É muito característico conhecer homens que fogem das suas responsabilidades, se omitem das suas responsabilidades. Isso é um dos efeitos, essa ação é um dos efeitos do pecado original. Como que passado de pai para filho, como se estivesse em nosso sangue, o pecado original, que foi a desobediência a Deus por parte de Adão e Eva, parece que é simplesmente transferido ao homem na forma de uma fraqueza moral, uma fraqueza de caráter. Você pode dizer assim, mas Gustavo, aonde que está isso? Voltando à passagem do pecado original, lá em Gênesis, no capítulo 1, a 2 e 3, você encontrará uma Eva que é tentada pela serpente. Nessa tentação, ela enganada, levando o homem e a mulher a serem a caírem em pecado, a desobedecerem a Deus na sua proibição. No entanto, algo que comumente se perde a atenção, se deixa de lado, é que no momento da tentação, Eva não estava sozinha. No momento da tentação, Adão estava junto com ela. E se omitiu em dizer a Eva, não faça isso, Deus nos proibiu. Não, Adão provavelmente ouviu toda a cantilena, toda a conversa da serpente e ouviu a sua esposa. Simplesmente permitiu-se ser emasculado, simplesmente permitiu-se ser tomado na liderança da sua casa. E por causa dessa omissão, dessa desobediência, o pecado original é transferido a todos os homens e todas as mulheres e todos os que são nascidos de mulher. Esse é um dos pecados mais comuns dos homens hoje, a omissão. O silêncio de Adão fez com que os homens se tornassem traidores da sua função. O silêncio de Adão trouxe efeitos terríveis para a humanidade em geral. O segundo grande problema diz respeito a algo que tem acontecido nos últimos 40, 50 anos através do movimento feminista. O movimento feminista tem, na tentativa de libertar as mulheres através de uma retórica esquerdista, progressista, como eles chamam, libertar a mulher do patriarcado, libertar a mulher da prisão que é o casamento e da família, tem feito um discurso dizendo que o homem é o que há de tudo de ruim. Esse discurso ele está em todos os níveis. Ele invadiu a igreja, invadiu as escolas. Ele trouxe e está trazendo efeitos nefastos para a história das famílias, para a história dos homens, para a história da humanidade. Os homens de Deus, aqueles que deveriam ser preparados para servir ao povo, os maridos que deveriam ser preparados para acolher as suas esposas e também acolher os filhos, têm simplesmente desistido da sua missão de serem homens. É curioso que essa desvirilização tem transformado o homem naquilo que há de pior nele. Eu comumente digo àqueles com quem converso que encontrar um homem hoje é tão difícil, mas encontrar reprodutores como bichos, como bois, isso é a coisa mais fácil que existe, porque o homem reduziu-se à sua matriz mais animalesca de simples reprodutores sexuais. E com isso, inúmeros problemas têm sido gerados. Dois problemas graves, por exemplo, oriundos da mesma origem, o fato de que os homens não querem mais ser pais, não querem mais ser maridos. Filhos sem pais têm sido o número maior de homens que são encontrados nos presídios hoje. Os problemas de segurança pública, sob muitos aspectos, estão vinculados a homens que não tiveram pais. Foram criados por mães. Mães que deram tudo para criá-los, mas onde é que estão os pais para dar o limite? Onde é que estão os pais para dizer, não faça, não vá por aí, meu filho, isso é contra a lei de Deus, é contra a lei dos homens? Isso é errado? Também, sob muitos aspectos, a ausência de homens, do homem tomar o seu papel, tem criado um número imenso de homens efeminados. Isto é, criados por mulheres ou criados pela sociedade civil. Os homens, os meninos, estão se tornando cada vez mais efeminados. E muitos deles caem na homossexualidade porque não têm exemplo no lar. Esses são dois problemas graves na história do homem. Graves por causa do pecado, da omissão e por causa da desvirilização. Somos forçados a enfrentar esses problemas e dar uma resposta concreta sobre o que é ser homem. E a Igreja Católica tem respostas, tem exemplos, tem inúmeros santos que são homens fortes, viris. Em Jesus Cristo há o modelo perfeito de homem. Em São José, o modelo de marido. Fiquemos atentos para isso tudo e continuemos a conversa sobre masculinidade. Receba o meu abraço, continue na programação da RMC.